Saí da ND, do futuro perdido. Voltei pra Santa Cruz, traficante, bandido. Armas automáticas, semi-automáticas, fuzil. O homem sofredor que cansou e desistiu. Agora é sobe e desce, brinca de clique-cleque. Ensinar os moleque, o beco é mal pros moleque. Verdade, a sociedade atrás de muros e grades. O playboy aposta no avanço da humanidade, Cercas elétricas, carros blindados. Que situação, o favelado foi roubado. Mas tentou a sorte, deu o bote. O ladrão da vaca Glock foi mais forte. Oh meu Deus, não deixe que esse destino triste seja o meu. Eu amo a minha vida, oh vida que ninguém entende. Que faz a gente conviver com 213. E chora atrás das grades, um bandido digno. Com camisa 9 chorou pelo seu filho. Ele viu que aqui na rua também tá cruel. Mas filho de sofredor, Deus acolhe no céu. E eu continuo revendo a cena, humano com a mão pra trás, trancado por algema. Ô JR, o que é que eu vou fazer? Será que eu vou me vingar se alguém matar você? Não, ô JB, muita calma aí. Reze para Deus tirar seu pensamento ruim. Eu sei que eu vou voltar, eu não devo pra ninguém. E sei me apresentar, é. E eu tenho ouvi o sorriso da madame. De cordão de ouro, pá, anel de ouro. E seu filho como vai? Saiu pra curtir, mas já pensou se nós se tromba? Eu na correria pra abastecer a coma. Você vai pensar que o dinheiro não é nada, mas é por causa dele que seu filho tá sem alma. Vai ver, só tá o corpo, vai terrar ou vai cremar. E louco, assustado, guarda a arma e vai pro bar. Quem é ele? Lembra aquela cena lá que não te comoveu? Do molequinho chorando na calçada, ele cresceu. O coração de anjo que ele tinha, você destruiu, acabou naquele dia. Agora é sem juízo, mestre dos homicídios, psicótico, maníaco, depressivo, que escolheu a saída errada do labirinto. É, vivi sozinho entre os justos e os covardes, mas um sobrevivente atrás de muros. Esse é a morte entre os justos e os covardes. Sobrevivente atrás de muros e grades, entre a vida e a morte, entre os justos e os covardes. Sobrevivente atrás de muros e grades. Pra mim já é o limite ver o mano estendido. O pai de família a caminho do presídio. O Noia morrendo de overdose pela pedra. A tia chorando sem comida na panela. É consequência do sistema do diabo aqui. Me sinto tipo um vira-lata programado pro fim. Vejo na mídia a imagem distorcida do ladrão. Realidade dura de muito sangue bom. Ninguém mostra a cela. Com a garra invadindo, te espancando, te humilhando, te jogando mijo, vê se mostra isso ao vivo. Se achar algum sorriso, a tendência é piorar. Se de lá sai vivo, o pensamento é violento e nada posso fazer. Semei o creme, a droga, aprendi a conviver. A gritaria no escadão, o barulho infernal. Mano de tocar ninja, propagava o mal. Muitos foram cobrados por correr pelo errado. Não é bom citar nome, mas me lembro de vários manos que joguei bola na quadra da escola. Teve o fim da carreira com 13 da pistola. Um anjo mal te guiando em cada fita. Sua coroa pressentindo o fim da vida. É impossível escapar, se quer ao menos sonhar. Nem sei se Deus tá comigo, se vai me escutar. Criei muito inimigo na fama de bandido. Já não reflete mais meu ouro, meu crucifixo. Sou só mais um traído que não tomei de exemplo. Os manos velhos da minha infância morrendo e no preso, me dando até um conselho pra eu não ir para o crime, jogar no time de honesto. Que o futuro não existe, não me escutei. Tô aqui hoje contando com a sorte, caminhando ligeiro entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte, entre os justos e os covardes. Sobrevivente atrás de muros e grades, entre a vida e a morte, entre os justos e os covardes. Sobrevivente atrás de muros e grades.